levantando poeira, o siluelo berra, batendo cincerro sobre o pastoreio. Refoga o mestiço e vem golpeando o laço, cincha meu picaço atirando o freio. Cevei o meu mate bem de madrugada, comecei a lida no clarear do dia, num fundão de campo a gritar com a boiada, pra vir pra mangueira numa manhã fria. Turo no Brasil, no arisco e ligeiro, atira os puxeiros no meu cusco amigo, garroteando a tropa no berro e no coice, arrojado e valente a camperear comigo. Quem tem fé no braço e armada pacho cheira, retumbou guascaço sobre o tirador, já caia carcada ao centro da mangueira, pronto pra peixeira do peão castrador. Ao chegar a tarde, garrei a cordiona e fiz a chorona ecoar no espaço. Depois encilhei uma égua lazona, me fui pra mangueira dar um tiro de laço. Levantei o braço e mandei o trançado, pialei um zebu que já tombou berrando. Em poucos segundos levantou castrado, rebatendo o chifre saiu tropicando. A cachaça na guampa reluz a memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui. Me disse o patrão, faça pra mim agora um verso pra estância Itacurubi. De mão em mão a canha vai e vem, os bagos na cinza é só bater o tição. Castração a pialo, outra igual não tem, este é o ritual aqui do meu rincão. Ao chegar a tarde, garrei a cordiona e fiz a chorona ecoar no espaço. Depois encilhei uma égua lazona, me fui pra mangueira dar um tiro de laço. Levantei o braço e mandei o trançado, pialei um zebu que já tombou berrando. Em poucos segundos levantou castrado, rebatendo o chifre saiu tropicando. A cachaça na guampa reluz a memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui. Me disse o patrão, faça pra mim agora um verso pra estância Itacurubi. De mão em mão a canha vai e vem, os bagos na cinza é só bater o tição. Castração a pialo, outra igual não tem, este é o ritual aqui do meu rincão.